planejar, mano. Larga desse dinheiro, tio. Pelo amor de Deus. Larga do quê, tio? Tô pensando em uma coisa. Ah, pensando em quê, mano? Tá pensando o quê, truta? Quantas vezes eu vou ter que falar isso pra você, mano? Falar o quê, mano? Oh, vai tomar no seu cu, predela, certo? Ah, então segue essa parada sozinho, então. Você não é malandrão, truta? Falsos abraços, amigos em cima do palco. Por álcool, por droga, por fama e boquete. Serra no seu maço, sorri pra confundir seus passos. Um corte no drink é o mundo do rap. Inveja, disputa, brisa, puta e média. Fofoca não cabe mais só na internet. Faca nas costas, até quatro acessório notório. Seu flow conteúdo simplório. Balança a cabeça, não escuta, só estica o chiclete. Moleque de merda, releva o que vale, pois já não convence. Perdeu por moeda, pela porra da fama que você nem tem, man. Se eu fosse você, eu vazava aí. Situação já tá clara, que amizade não vale de nada. Só impede minha mão de encontrar sua cara. Você não foi no rap, né? Já perdeu todo o seu controle. Esqueceu que eu não passo fome. Eu não sou clone de otário. Cabaço, eu não sigo passo, querendo ficar milionário. Visionário que evita fracasso. Se eu te procuro, você só se esconde. Me esconda onde? Cê mete o look. Chegou ontem no combate. Com esse flow da Barra Malho na voz da Nicki Minaj. Eminem do Bryce, mas de cópia são paraguaios. Faca nas costas, não pago padim. Mato de sobre meus versos mortais. Cê dela naquela panela, né? Sei que ela tá fumando pedra, né? Amarela, nego, só ramela. Vai chorar pra mãe até sair remela, né? Talentoso, parabéns. Sozinho já não tem ninguém. Vou te largar, pra você queimar e desandar. Pode pôr, hein? Entregas em tu, nunca te escuro. Faca nas costas de graça. Arames em tu, buraco fuma. Mata até quem se disfarça. Mas me diz o que é que tá acontecendo. Trocaram meus pais, irmão de verdade, por um bando de zumbi que tá absorvendo toda a minha autoestima. Bad, pior que cocaína. Todo foco na missão, sendo ofuscado pela sina. Já sina de integridade, apontando e rico ao covarde. Junto por causa dessa cidade, tô quase apertando eject. Por falta de humildade, excesso de mediocridade. Tão achando que o microfone tá ligado no Kinect. Já cansei de piração, sei, tô com Deus, irmão. Mas esse rolê, esse mapa vai esticar. Eu já tô bodeadão, não sou contra a diversão. Mas amanhã de manhã tem responsa pra trincar. Se esse grupo acabar, não sei se aliviar o fardo. Mas vai fazer felicidade de alguns arrombados. Se implicam na decisão, se chamam nós de atrasado. Tô deixando bem claro, eu não falho, eu tardo. Egos inflados voam pelos ares. Se perdem sozinhos entre outros milhares. No mundo em que eu vivo, cabeça é degrau. Mulher é troféu e já tem manual. Cultura não vale mais nada, cê jura que é literatura. Compete coisas pro confete, mas que abraço que você promete. Mas quantos de nós são bons de mentir? Quantos tem voz mas não sabem ouvir? Será que nós voz eu sou mesmo em si? Quantos de nós sobrevivem aqui? Entregas em tu, nunca te escuro. Faca nas costas de graça. Arames em tu,